vida que eu tô vivendo. Tô gostando do veneno que tem sua boca. Que coisa louca, você tem o dom de tirar minha roupa. Meu corpo não esqueceu, não sozinho seu. Seus corpos pra machucar, sua chupada que cedeu. Malícia no país das maravilhas, meu crime perfeito nessa vida tão bandida que eu tô vivendo. Eu tô gostando do veneno que tem sua boca. Que coisa louca, você tem o dom de tirar minha roupa. Meu quarto não esqueceu. Eu tinha seu pescoço da mágica com a chupada que cedeu. Uma noite não vai dar pra matar minha vontade. É pouca madrugada pra tanta sacanagem. Meu quarto não esqueceu. O showzinho seu pescoço da mágica com a chupada que cedeu. Uma noite não vai dar pra matar minha vontade. É pouca madrugada pra tanta sacanagem. Meu quarto não tá machucado com a chupada que fudeu. Uma noite não vai dar pra matar a você. É pouco madrugar, é tanta sacanagem. Isso aqui, isso aqui é bom demais. Forró Zé. Amor, eu já tô no caminho. No meio ela desvia e vai pra outro contatinho. E juro pela mãe que hoje dorme aqui em casa. Mas quando abre história ela tá na revoada. É, se lá da Vino, ela tem quatro no gatilho e dois reservas. Só brota no rolê se alguém paga pra ela. E vagabundo quando vê, vai rodando! E ela é golpezinho, ela é golpezinho. Imagino que eu já caí. Vai, vai. E ela é golpe sim. O golpe. Imagino que eu já caí. E aí, Rodolfo, joga as duas mãos em cima, São Paulo. Manda mensagem, amor, eu já tô no caminho. No meio ela desvia e vai pra outro contatinho. E jurou pela mãe que hoje dorme aqui em casa. Quando abre história ela tá na revoada. É, se lá da vida, ela tem quatro no gatilho e dois reservas. Só brota no rolê que alguém paga pra ela. E vagabundo quando beija a palma na mão dela. E ela é golpe sim. Mais lindo que eu já caí. E ela é golpe sim. Vai por mim. Ela é golpe sim. O golpe mais lindo que eu já caí. E ela é golpe sim. Vai por mim. O quê? Ela é golpe sim. São Paulo. O golpe mais lindo que eu já caí. Rosear.

deixa ele saber, não deixa ele sonhar. É debaixo dos panos, em cima da cama, que tu vem me amar. E assim ficou o som de Dio amplificado por aqui com Não Deixe Ele Saber. Ainda teve Thierry, teve Valquíria Santos e Bonde do Brasil. Só coisa boa e refinado por aqui. Povão, já já eu volto com a nossa última rodada Musication. Só as arretadas. Caia no forró. Forró ZA. Três fronteiras. O som da comunidade. Pensou em comprar ou trocar de moto? Não perca mais tempo. Procure já a sua consultora de vendas, a sua amiga Benedita Oliveira. E confira os menores preços e os melhores planos. Financiada, consórcio ou à vista parcelado em até 10 vezes no cartão. É isso mesmo. Não perca mais tempo. Ligue 9301-4075 ou chame no WhatsApp 9803-4123 e comece a realizar o sonho da Moto Zero. Atenção para este comunicado. O doutor José Lourenço Arraes avisa todos os seus clientes de Campos Sales e região que estará atendendo em sua clínica nas segundas e terças-feiras, nos períodos manhã e tarde. Atenciosamente, doutor José Lourenço Arraes. Três fronteiras, o som da comunidade. Caia no forró, forrozear. Muito bem, forrozear de volta. Olha, agora tem Vitinho Imperador pra gente ouvir, viu? Com tapa, tapa, sentadão. É mais uma do Vitinho Imperador. Eu tava no forró e bati com uma novinha. Toda deslumbrante, a cara de safadinha, aquele olha cativante que te deixa oriçado. Essa deusa é problema, mas eu quero do meu lado. Cheguei no vento dela com atitude e desejo. A química bateu e logo saiu um beijo. Eu que não brinco em serviço. Já fiz o convite, ela falou, vamos pra onde? Eu falei pra minha subite, ó, é vapo, vou toma, toma, tapa, tapa, sentado. Salva a parada na malvada que me deixa acontecer. Ela descia, ela sentava, de toda era só lapada e pena essa bunda, joga pra mim. Olha pra safada, não vou resistir. Vou tomar, toma, tapa, tapa, sentado. Só botada na malvada que me deixa com peso. Ela descia, ela sentava, noite toda era só lapada e pena essa bunda, joga pra mim. Olha pra safada, não vou resistir. Mais um sucesso do Vitinho Imperador. É um novo som de paredão. Me bate com uma novinha, toda deslumbrante, a cara de safadinha, aquele olha cativante que te deixa oriçado. Essa deusa é problema, mas eu quero do meu lado. Cheguei no vento dela com atitude e desejo. A química bateu e logo saí um beijo. Eu que não brinco em serviço, já fiz logo o convite. Ela falou, vamos pra onde? Eu falei pra minha sua, ó, é vapo, toma, toma, tapa, tapa, sentada. Só botada na malvada que me deixa com tesão. Ela descia, ela sentava, de tudo era só lapada e pina essa bunda, joga pra mim. Olha essa safada, não vou resistir. Papo, papo, toma, toma, tapa, tapa, sentada. Só botada na malvada que me deixa com tesão. Ela descia, ela sentava, de tudo era só lapada e pina essa bunda, joga pra mim. Olha essa safada, não vou resistir. É papo, papo, toma, toma, tapa, tapa, sentada. Só botada na malvada que me deixa com tesão. Ela descia, ela sentava, de tudo era só lapada e pina essa bunda, joga pra mim. Olha essa safada, não vou resistir. Papo, toma, toma, tapa, tapa, sentada. Só botada na malvada que me deixa com tesão. Ela descia, ela sentava, de tudo era só lapada e pina essa bunda, joga pra mim. Olha essa safada, não vou resistir. É mais uma que vai ficar no seu subconsciente. Você está coladinho no Forró ZA. Perdi as contas de todas as contas de motel que eu paguei. Eu tô tentando te esquecer, mas... mas se vou conseguir, não sei. Tô aproveitando, conhecendo gente. O problema é que de vez em sempre eu lembro da gente. Eu tô trocando de cama, igual eu troco de roupa. Mas nenhuma tem o seu calor e nem a sua boca. Eu tô trocando de cama, igual eu troco de roupa. Mas nenhuma tem o seu calor e nem a sua boca. Tô te procurando em outras pessoas. Perdi as contas de todas as contas de motel que eu paguei. Eu tô tentando te esquecer, mas se vou conseguir, não sei. Tô aproveitando, conhecendo gente. O problema é que de vez em sempre eu lembro da gente. Eu tô trocando de cama, igual eu troco em roupa. Mas nenhuma tem o seu calor e nem a sua boca. Eu tô trocando de cama, igual eu troco de roupa. Mas nenhuma tem o seu calor e nem a sua boca. Tô te procurando em outras pessoas. Eu tô te procurando em outras pessoas. Mas é claro, o que eu preciso só tem você. Guilherme Dantas com Trocando de Cama. Ai, como é bom. Ó, os Barões da Pisadinha se juntaram a Mari Fernandes em Love Terremoto. A canção lançada em agosto faz parte do segundo volume do projeto Resenha Preferida dos Barões. Bora conferir que o negócio ficou muito bom. Me ligue, eu atendo mesmo querendo recusar. Porque sabe que eu gosto, que a sua intenção é me usar. Você é sem vergonha, eu não tenho vergonha na cara. Ah, você não vale nada, mas tem alegria safada. Ai, ai, bebê, tu não sabe me amar, mas sabe me fazer gemer. Ai, ai, bebê. Ai, ai, bebê, tu não sabe me amar, mas sabe me fazer gemer. Ai, ai, bebê, seu love terremoto faz a parede tremer. E pra cantar comigo, minha amiga, vai tremer. Quero ver vocês cantando comigo, viu? Porque sabe que eu gosto, que a sua intenção é me usar. Você é sem vergonha, eu não tenho vergonha da cara. Ah, você não vale nada, mas tem alegria safada. E o quê? Tu não sabe me amar, mas sabe me fazer gemer. Caia no forró, forró de ar. sinto com você, você não sabe. Eu já colori nas mil vezes nossa amizade. E quando você vai embora, morro de saudade. Tem pra mim que isso é amor. Me corrija aí se não for. Me corrija aí se não for. É que o seu corpo dá sinal. Você só conversa olhando pra minha boca. Diz aí qual a sua figueal. De perder o juízo e uma peça de roupa. Sonho toda noite com você assim. Espelho no teto, tu sentando em mim. Champa tá no gelo, a gente na banheira. Fumaça no ar, amor a noite inteira. É que o seu corpo dá sinal. Você só conversa olhando pra minha boca. Diz pra mim qual a chance real. De perder o juiz de uma peça de roupa. É que o seu corpo dá sinal. Você só conversa olhando pra minha boca. Pra mim qual a chance real. De perder o juiz de uma peça de roupa. Vem cá, Valquíria, vem. Me diz qual é a chance, vai. Embora a Felizbini. Delícia. Delícia é você, Valquíria. Quando você vai embora, eu morro de saudade. Tenho pra mim que isso é amor. Me corrija aí se não for. Me corrija aí se não for. Sonho toda noite com você. Isso aqui? Isso aqui é bom demais. Forró de ar. Só no balanço, só no balanço. Ah! MF Xande Avião chutou fogo em gasolina. Balançando mais que uma rede. Escuta, quero ser prioridade. Quero amor inteiro, não aceite só metade. Vou te excluir, se não se decidir. Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim. Olha que fala na minha cara que não gosta do balanço. Aquele negócio a gente faz em todo canto. Vem, vem, cá, cá. Pra gente se amar. No balanço da rede, faltando vento. Parede só pra dar o movimento. Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo. Fazer amor é fácil, quero ver teu sentimento. Olha no balanço da rede, só tomando vento. Pé na parede só pra cessar o balanço. Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo. Fazer amor é fácil, eu quero ver teu sentimento. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Eu quero ouvir assim. Oi, oi, oi, oi. Xande Avião e MF. Olha, tô off pra disputa. Quero ser prioridade. Olha que eu quero amor inteiro. Não aceito só metade. Vou te excluir se não se decidir. Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim. Fala na minha cara que não gosta do balanço. Aquele negócio a gente faz em todo canto. Vem. Pra gente se amar. No balanço da rede, só tomando vento. O pé na parede, só pra dar um movimento. Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo. Fazer amor é fácil, quero ver teu sentimento. No balanço da rede, só tomando vento. O pé na parede, só pra dar. Ô, Rosiá, acabou. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, essa saudade. Tá aí o som de Matheus Fernandes, Balanço da Rede. E os Barões da Pisadinha com Love Terremoto. Com as nossas duas últimas de hoje. Espero que você fique bem nesse final de semana. Curta sem moderação, mas toma cuidado que eu quero você inteirinho na segunda-feira, viu? Valeu demais, até mais, me fui. Você está coladinho no Forró Zerá. Provindas, o som da comunidade. Dois dias com ofertas imbatíveis. Sexta e sábado Zini. É pra renovar a sua casa. É pra você comprar agora. Smart TV 55 polegadas LG por R$3.199 ou 10 de R$319,90. Lavadora de roupas 13 quilos semiautomática por R$499 ou 12 de R$49,90. Conjunto box com Eurosoro por R$1.499 ou 12 de R$149,90. Refrigerador duas portas 375 litros pra sempre por R$2.999 ou 12 de R$299,90. Sexta e sábado Zini. O melhor está aqui. De hora em hora, você muito bem informado. Informativo da hora. Oferecimento, Sacolão Avenida. Araçatinib, molnupiravir, mais 6 anticorpos essenciais para o tratamento de pessoas infectadas com a Covid-19 não estão no Sistema Único de Saúde. Segundo o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, Alexandre Naime, a entidade médica expressa uma certa preocupação referente ao assunto. Nós temos 3 medicações com registro na Anvisa. Nirmatrelvir, ritonavir a primeira, molnupiravir a segunda e remdesivir a terceira. Dessas 3, apenas uma foi incorporada no SUS pela Conitec. Mas, apesar dessa incorporação, que já aconteceu há quase 6 meses, nenhum comprimido dessa primeira opção, nirmatrelvir e ritonavir, chegou aos estados, muito menos aos pacientes. Segundo a Sociedade Brasileira, 5 remédios aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para o tratamento da doença ainda enfrentam problemas para serem distribuídos no SUS. A Associação de Anticorpos fixa com o seu Gavimab na prevenção de Covid-19 em pessoas que têm menor eficácia vacinal, também uma medicação aprovada pela Anvisa que não teve incorporação pelo SUS. É por isso que nós fizemos esse alerta para a população. A Sociedade Brasileira de Infectologia entende que os medicamentos são necessários para a intervenção da infecção pelo SARS-CoV-2 em pessoas com alto risco de progressão para Covid-19. Outro dos principais medicamentos em falta no SUS é o Paxlovid, um antiviral produzido pela Pfizer, autorizado para uso emergencial desde março de 2022. Nós entramos em contato com o Ministério da Saúde, mas até o momento não recebemos respostas. Agência Rádio Web de São Paulo, Larissa Diamantino. Três Fronteiras. Esta rádio tem conteúdo. Emissora parceira da Agência Rádio Web, a maior agência de notícias para rádios do Brasil. Jornalismo ágil e responsável. De hora em hora, você muito bem informado. Informativo da hora. Oferecimento, Sacolão Avenida. Amor. Oi, bem. Diga aí uma coisa bem gostosa no ouvido aqui de papai, linda. Posso dizer? A cunha. Uns pãozinhos de padinha Aésio. Como é? Tá na boca do povo, homem! Agora no Sacolão Avenida tem padaria e lanchonete. E o povo dizendo: valeu, padaria Aéreo! É Sacolão Avenida, negada. Aqueles pão bem quentinhos, todo dia. Uma delícia. Pão, biscoito, bolacha, bolo, tudo. E também lanchonete, tapioca, cuscuz, salgados, refrigerantes, vitaminas, só no grau. E ainda tem mais. A partir das 5 da tarde tem aquela sopinha caseira. Isso, uma sopinha gostosa, homem! E lá tem mais, ó, açougue, hortifruti, gêneros alimentícios. E mais uma regra de coisa. E o sucesso? A padaria e a lanchonete. Sacolão Avenida. Lugar de comprar barato. Na Avenida Francisco da Chagas Arraes, 230. Pertinho da Macavi. Mesmo no miolinho da Sítio. A rocha, a padaria é essa. Foi, liga. YH666. 1530 kHz. Rádio Três Fronteiras AM. Campos Salles, Ceará. O som da comunidade. A partir de agora, pela Rádio Três Fronteiras AM, o seu fim de tarde ganha um toque a mais de alegria. As canções que o povo canta e você gosta de ouvir. Está no ar, programa Parada Popular. Thank you. amigos, aquele abraço, boa tarde em Campos Sales, são 17 horas, 5 da tarde, mais 4 minutos, 17 horas, 4 minutos aqui na sua Três Fronteiras. Estamos chegando e a partir de agora, colocando no ar o nosso programa, o nosso Parada Popular. A apresentação e trabalhos técnicos fica a cargo deste amigo que vos fala, Newton Tavares, que juntos iremos até às 19 horas, levando para você o que há de melhor da música sertaneja e do nosso breguinha para você, tá bom? Sertanejo e MPB para você, certo? É isso aí. E eu vou trazer para você Milionário José Rico, Amada, Amante, isso é quem quer dizer que deixa ele te amar, e seu teló, o tempo não espera ninguém. Só assim mesmo. Amor de mais amigo, que de tanto amor viveu. Que manteve acesa a chama da verdade de quem ama, antes e depois do amor. E você, amada amante, faz a vida um instante ser demais para nós dois. Saber o que é direito, faz as suas próprias leis. Vejo tua no meu leito, que explode no meu peito, e supera o que já fez. Neste mundo diz amante, só você amada amante, faz o mundo de nós dois. Matar saudades que ainda existem em mim.

Empório Vieirão. Aguardem. Mercadinho Vieirão. Direção Adailto e Família. Se você quer fazer economia, vem pro Mercadinho Vieirão. Tem ofertas de montão, o menor preço da cidade é no Vieirão. Jesus is the King. Voltamos a apresentar Parada Popular. De volta com o nosso Parada Popular. De volta já se reunindo. Um chat para você. Aqui na televisão inglesa. Vou dizer para você. É Romance da Bela Inês. É com Alceu Valença. Também é meu amigo Maurílio Oliveira. Vem no nosso Parada Popular. Liguei para Jocciane, que correu em Paraná, Alcione e essa tal liberdade. Me mandou de Maceió. Ele tem

voltamos a apresentar Parada Popular. Olha, são 17 horas, 5 da tarde, 35 minutos, 17h35, e eu vou chegando juntinho com você para continuar o nosso Parada Popular. Está quente que está danado aqui. É, meu filho, a funcionar para o ano. Olha, eu vou trazer Christian Ralph, Distância, Bento de Paula, Vai Ficar na Saudade, Daniel, a loira do carro branco. Falou, Cláudio Henrique, boa tarde. Thank you. Você mentiu, iludiu e me deixou fora. Você é culpada do meu samba entristecer. Eu não posso esquecer. Você vai ficar na saudade, minha senhora. Ah, eu vou embora. Adeus, amor. Eu vou partir. Ah, eu vou embora. Você comprou o barato do meu amor. Você mentiu, iludiu e me deixou fora. Você é culpada do meu sangue entristecer. Beleza. Foi o dia mais feliz que o meu

dizem que vivendo é que se aprende. Eu junto de você vou aprender e vou mostrar assim ao mundo inteiro o quanto vale ter um grande amor. Eu quero apenas carinho, o sol brilhando pra mim. Não quero viver mais sozinho, porque tudo está contra mim. Três Bandeiras, o som da comunidade. De hora em hora, você muito bem informado. Informativo na hora. Oferecimento, Sacolão Avenida. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, afirmou que a instituição vai tomar as medidas necessárias para que os eleitores não enfrentem novamente filas nas sessões eleitorais no segundo turno. Essa foi uma das grandes reclamações no primeiro turno do pleito. Moraes convocou ainda os eleitores a retornarem às urnas e exercerem o direito do voto. Convido todos os eleitores e eleitoras a participarem novamente no dia 30 de outubro, no segundo turno, da grande festa da democracia. O Tribunal Superior Eleitoral já está planilhando e tomando todas as medidas necessárias para que as filas que ocorreram em algumas sessões eleitorais não voltem a ocorrer, ainda mais porque no segundo turno só se vota em alguns estados um único voto, não cinco, com vários números. Um único voto para presidente e em outros estados dois votos para presidente e para governador do estado. O presidente do TSE chamou a atenção para a confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro, atestada pela missão da Organização dos Estados Americanos, que acompanhou a votação do Brasil. Eu recebi no meu gabinete o relatório inicial da delegação da OEA, novamente reiterando a total segurança, transparência e auditabilidade das urnas eletrônicas. Nossas urnas eletrônicas mostraram novamente que não há no mundo uma eleição tão segura, tão confiável, tão auditável e com rápida quanto as eleições brasileiras. Dos 156 milhões de eleitores que estavam aptos a votar no primeiro turno, 123 milhões compareceram às urnas. A abstenção foi de 20,95%, número que está na média registrada em eleições anteriores. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Leno Falck. Esta rádio tem conteúdo. interessa a riqueza, não me importa. Saiba mais, eu vou rir meu coração, vou fazer leilão, vou vender. Vou rifar meu coração, vou fazer leilão. Valeu, meu amor. nosso viver. Essa mensagem de amor a Deus. Para que não me esqueça.

Já marcaram zero hora e que faço agora, meu amor? Não vem mais, não. Ela não vem. Ah, ela não vem. Mais uma noite que eu passo sem meu bem. Ela não vem. Ah, ela não vem. Mais uma noite que eu passo sem meu bem. Seria se meu bem chegasse agora, em suas linhas se jogasse nos meus braços. Eu embalava qual criança quando chora, até que amenizasse o seu cansaço. O tic-tac do relógio até parece aquela prece pra quem está na solidão. Já marcaram 0 hora. Que faço agora, meu amor? Não vem mais, não. Ela não vem. Ah, ela não vem. Mais uma noite que eu passo sem meu bem. Ela não vem. Ah, ela não vem. Mais uma noite que eu passo sem meu bem. Ela não vem. Uma noite que eu passo sem meu bem. Da noite, cheirando álcool e fumando sem parar. mentira. Se for verdade, esclareça, por favor. Daí a pouco eu descobri os cães e os dois juntos se desmanchando de amor. Os cães pretos, você é feito de aço, fez o meu peito em pedaço, também aprendeu a matar. Os cães pretos, com o seu rosto maldito, meu castelo tão bonito, você fez desmoronar. Buscam preto pela cidade a rodar, bem vestida igual a dama da noite, cheirando álcool e fumando sem parar. Meu Deus do céu, diga que isso é mentira. Se for verdade, esclareça, por favor. Daí a pouco eu mesmo vi o buscão juntos se desmanchando de amor. Os cão preto, você é feito de aço, fez o meu peito em pedaço, também aprendeu a matar. Os cão preto, com o seu louco maldito, meu castelo tão desmoronar. Os cão preto, você é feito de aço, pelo meu peito em pedaço, também aprendeu a matar. Os cão preto. Deixou chorando e hoje vivo lamentando pelo seu sincero amor. Eu sei que viver sem esse amor é uma longa tortura. Eu prefiro morrer. A terra que se faz é que se paga, pois pensei que estou pagando o que fiz a minha amada. Meu Deus, eu peço para todo mundo, quando adianto meu amor, eu não sei, brigando sem querer, mas nada. Isso para mim é um sofrimento. Eu a chamava de querida. Meu amor, que diga a ela, meu Deus, que ela volte, por favor. Eu a chamava de querida.

Brasil possui uma das matrizes de energia mais renováveis do mundo. O que isso significa? Que podemos produzir energia com água, vento, sol, além de biocombustíveis. E o país já vem promovendo a transição energética. Vamos saber o que isso representa para os brasileiros e também vamos falar sobre os preços de combustível, gás de cozinha, diesel e energia elétrica com o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida. Olá, ministro, boa noite. Boa noite, Carolina. Boa noite, Nave. Quero saudar todos os telespectadores da Voz do Brasil, de Minas Gerais, Mato Grosso, Amazonas, Rio Grande do Sul. Muito obrigado por essa oportunidade de debatermos ideias. Ministro, nós falamos agora que o Brasil está promovendo uma transição energética. O senhor pode explicar, na prática, o que isso significa? Significa energia limpa. Esse é o norte do Ministério de Minas e Energia. Energia limpa, segura e barata. Por exemplo, nós estamos trabalhando para levar a mais gente ainda o luz para a Amazônia. 1 milhão de brasileiros beneficiados para poder levar uma energia segura, limpa para todo o povo do Amazonas. Estamos trabalhando também na linha Manaus-Boa Vista. Vamos finalmente concluir a ligação de Boa Vista com o sistema nacional. Então, tudo isso vai representar o quê? Energia barata para o povo brasileiro. Eu gostaria de aproveitar para dizer o seguinte: esse é o momento do Brasil. Não existe transição energética sem uma mineração forte. E o Brasil é um país muito forte em mineração. Então isso quer dizer o seguinte: que nos próximos anos podemos esperar mais emprego, mais renda. É o grande momento do Brasil. E para não perdermos esse momento, deixa eu fazer um anúncio aqui. Olha só, em primeira mão para a Voz do Brasil, eu quero anunciar que o Brasil continuará tendo novas deduções de energia. Ela vai ficar mais barata, seguindo as quedas que já tivemos nesse ano. Nos próximos meses, vamos anunciar medidas que vão reduzir as tarifas de energia em até 10%, já a partir do ano que vem. Isso vai ser possível com algumas mudanças que estamos executando, que vão reduzir a má alocação de recursos e vão reduzir as ineficiências hoje presentes no setor elétrico. Tudo respeitando contratos e com total transparência. O Ministério de Minas e Energia se preocupa com os brasileiros. As nossas medidas vão beneficiar todos os consumidores. E não apenas eles. Os micro e pequenos empresários também serão beneficiados. A dona Maria do Salão de Beleza, o seu Manuel da padaria, o seu Pedro da oficina, todos vão ter acesso a uma redução no preço da energia. Para quê? Porque energia é um insumo básico na economia. Com a energia mais barata, é mais emprego e mais renda para a nossa sociedade. Ministro, o senhor pode detalhar, então, alguma medida que será adotada que vai proporcionar essa redução? Vamos deixar o suspense no ar, mas já estão sendo trabalhadas e no próximo mês aí vamos estar anunciando essas medidas, mas podem anotar aí. Vão gerar uma redução de até 10% para os consumidores brasileiros e vai atingir também micro e pequenas empresas. Tudo isso melhorando a eficiência locativa e corrigindo pequenos desvios que tem no sistema hoje. Certo, ministro. Então, uma política contínua, né, que a gente vem vendo hoje de redução do preço da energia elétrica. Ministro, o presidente Jair Bolsonaro disse na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas que o país tem capacidade para ser um grande exportador mundial de energia limpa. Como isso pode ocorrer? É outro anúncio que eu vou fazer aqui já também na Voz do Brasil. Nas próximas semanas, o Ministério de Minas e Energia, junto com o Ministério do Meio Ambiente, com o Governo Federal, estará colocando aí os normativos legais para eólicas offshore e hidrogênio de baixo carbono, o famoso hidrogênio verde. Ou seja, nós vamos ter todo o marco legal para você poder investir com segurança no Brasil. E investir com segurança, com previsibilidade, quer dizer o seguinte: mais emprego, mais renda para toda a nossa sociedade. Certo, ministro. Recentemente o Brasil foi escolhido por unanimidade para sediar em 2024 a reunião ministerial de energia limpa, que reúne aí países em desenvolvimento, além de organizações e empresas. Qual a contribuição que a gente vai levar para esse encontro? Olha, isso mostra a liderança brasileira no cenário mundial e o respeito da comunidade internacional com o Brasil. O Brasil é exemplo no que se refere à energia limpa. O Brasil está hoje onde a Europa quer estar daqui 15 anos. Por exemplo, 85% de nossa matriz elétrica é renovável, contra apenas 27% da média mundial. Ou seja, o Brasil está hoje onde os países desenvolvidos querem estar daqui 15 anos. Ministro, o etanol e o biodiesel feitos a partir de fontes renováveis e menos poluentes podem contribuir para os preços dos combustíveis no país? Estamos trabalhando para isso. Inclusive, eu quero anunciar que o etanol hoje está no menor preço em 2 anos. Então, resultado das medidas que temos tomado. Certo, mas ainda falando um pouquinho sobre isso, que estamos falando da redução dos preços de combustíveis, que tiveram uma alta com a guerra entre a Ucrânia e Rússia e também a pandemia. Mas a Petrobras reduziu o valor da gasolina e do diesel. Como é que foi o caminho para se chegar a essa queda? Bom, em primeiro lugar, foi fundamental a parceria do governo federal com o Congresso Nacional. Foi graças a essa parceria que uma série de medidas foi tomada e propiciou hoje. Se você compara o preço da gasolina hoje em relação a 22 de junho, a gasolina caiu 35% de preço. O etanol, 31% de queda. O diesel, 12% mais barato. E você sabe, quando cai o preço do combustível, facilita a vida do caminhoneiro, facilita a vida do taxista, do motorista de Uber, dos entregadores de aplicativo. E isso também diminui o custo de produção no Brasil. E diminuindo o custo de produção no Brasil, você reduz o preço de todas as mercadorias. É por isso que o nosso país está indo para o terceiro mês consecutivo de deflação. Enquanto a Europa bate recordes de inflação, nós estamos tendo deflação aqui no Brasil. Aliás, pela primeira vez na história, a inflação brasileira será menor que a americana, que a alemã e que a inglesa. E o nosso PIB vai crescer mais que nos Estados Unidos, do que na Alemanha, na Inglaterra e do que na China. Ou seja, o Brasil está hoje com inflação padrão Alemanha e crescimento padrão China. Ministro, falando justamente dessa relação do Executivo com o Legislativo, né? Uma lei aprovada esse ano considera os combustíveis e a energia elétrica como bens e serviços essenciais. O que isso representa na prática? Isso reduz preços, isso gera emprego, isso gera renda. É por isso que o nosso país está batendo recorde de emprego. São 100 milhões de brasileiros trabalhando. É o maior número da série histórica. Então, quando você conseguiu reduzir o custo da energia, o custo da gasolina, do diesel, as pessoas olharam o primeiro efeito, que é o quê? É a redução de preço na bomba, é a redução do custo da energia na conta de luz da sua casa. Só que isso é o seguinte, beneficiou a padaria, beneficiou a oficina, o salão de beleza, os serviços. O que isso gerou? É um grande efeito que isso gera na economia, porque a energia e combustível são insumos básicos. Tudo que você produz precisa ou de energia ou de combustível. Quando você reduz o preço da gasolina, do diesel, da energia elétrica, fica mais barato produzir no Brasil. Ficando mais barato produzir no Brasil, o que acontece? As empresas produzem mais. As empresas produzindo mais, contratam mais e pagam mais. É isso que nós estamos vendo agora, um movimento que, aliás, vai continuar para o ano que vem. Como eu já disse, vem novas medidas aí para reduzir o custo da energia elétrica. Agora, ministro, há espaço aí para redução nos preços dos combustíveis ou chegamos num limite? Nós estamos trabalhando para isso. O trabalho não para. Aliás, eu aproveito para citar que chegaram 2 navios carregando diesel da Rússia no Brasil. Então nós já estamos conseguindo viabilizar a importação de diesel da Rússia. É um fornecedor a mais, aumenta a competição, aumenta a nossa segurança energética. Então, de novo, estamos trabalhando para continuar reduzindo o preço de insumos básicos na economia. E um resultado muito rápido, que todos estão vendo, é que já recebemos 2 navios trazendo óleo diesel da Rússia. Ministro, qual o impacto dessas medidas adotadas para atender principalmente quem trabalha dirigindo, como taxistas e caminhoneiros? Olha, além da redução dos preços da gasolina, do etanol e do diesel, nós também conseguimos operacionalizar em parceria com o governo federal, em parceria com o Congresso Nacional. Aliás, agradeço publicamente as lideranças do Congresso Nacional, fundamentais para essa vitória. Nós conseguimos propiciar um vale caminhoneiro, um vale taxista de R$ 1.000 por mês, que será pago até o final desse ano. Só para você ter uma ideia, são 300 mil taxistas, 360 mil caminhoneiros que estão recebendo o vale caminhoneiro, o vale taxista. Aliás, quero agradecer aqui os caminhoneiros, meu pai era caminhoneiro, os taxistas, eu tive conversando com alguns motoristas de caminhão, alguns motoristas de táxi, é emocionante. O taxista, ele conta o seguinte: olha, esse dinheiro eu consegui trocar o pneu do carro. Eu falei com os motoristas de caminhão, eu falava o seguinte: olha, meu caminhão estava parado. Foi graças a esse dinheiro que eu consegui comprar uma peça para ele voltar a andar, e com isso eu estou levando renda para minha família. Então, cara, você está dando oportunidades com esse vale taxista, com esse vale caminhoneiro, está ajudando as pessoas que estão produzindo, que estão movendo o Brasil. Eu fico emocionado que eu vi essas pessoas, o relato delas, e deixo aqui um agradecimento público a esses brasileiros que trabalham de sol a sol para levar as pessoas e as mercadorias à sua casa em segurança. Bom, nós estamos conversando com o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida. Ministro, essa semana a OPEP, que reúne aí os principais países produtores de petróleo do mundo, anunciou um corte na produção. Isso pode trazer impacto no Brasil? Estamos monitorando de perto e já nos antecipamos. Como é que nós nos antecipamos? Nós já conseguimos que dois navios trazendo diesel da Rússia chegassem no Brasil e novos carregamentos estão em estudo para vir também. Ou seja, estamos nos antecipando para evitar surpresas. Ministro, como o Brasil se prepara para uma possível estabilidade internacional dos preços? Hoje, nós monitoramos isso semanalmente e já, inclusive, temos estoque para 44 dias sem importar diesel. Se acontecer uma tragédia no resto do mundo, o Brasil tem 44 dias sem poder importar nada. Ou seja, temos muita segurança energética aqui e estamos trabalhando para melhorar os marcos legais, para aumentar a produção no Brasil. Porque a hora que você aumenta a produção no Brasil, é mais renda, é mais emprego para o brasileiro. Então, estamos trabalhando para que o quê? Para gerar cada vez mais produção no nosso país. Pois é, ministro, sobre esse aumento na nossa produção, qual a expectativa aí para os próximos anos? O que já está certo? 73% de aumento na produção de petróleo nos próximos 10 anos. Isso por quê? Porque nós conseguimos destravar o pré-sal. Você tinha um problema que se arrastava desde 2014. Nós conseguimos resolver esse problema em 2019 com a seção onerosa e, graças a isso, a produção do pré-sal está aumentando bastante. Mas não é só isso, não. Tem aí a margem equatorial, que é a nova fronteira do petróleo. O petróleo já está sendo extraído ali no norte. E nós estamos agora com a margem equatorial, que é um novo pré-sal. Nós estamos trabalhando nos campos maduros, estamos trabalhando nas ofertas permanentes. Talvez pareça meio esquisito para o ouvinte ouvir isso, mas deixa eu traduzir. Quer dizer o seguinte: estamos facilitando a vida de quem quer investir no Brasil. Você quer investir no Brasil? Vem, porque o Brasil é o grande porto seguro do investimento mundial. E mais investimento vindo para o Brasil, nós sabemos, é mais emprego, é mais renda, principalmente na comunidade local, ali naquele local. Por exemplo, o Vale do Jequitinhonha, que graças à medida provisória, ao decreto do lítio que nós fizemos, já tem empresas sinalizando que vão investir bilhões no Vale do Jequitinhonha para a exploração do lítio. Resultado direto do decreto que nós assinamos há 2 meses atrás. Então é levar renda e emprego para a população brasileira. Ok, ministro. Agora falando de gás de cozinha, a Petrobras também reduziu o valor. O senhor pode comentar, por favor, como foi possível essa queda? Em primeiro lugar, o governo federal zerou todos os impostos federais para sempre sobre o gás de cozinha. Então, olha só, não existe mais um único centavo de imposto federal sobre gás de cozinha e é para sempre isso. O governo federal abriu mão desse dinheiro. Por quê? Porque o gás de cozinha é fundamental. Rapaz, eu já fui pobre. Não ter gás em casa é que você não tem comida. É um insumo básico. Não, isso é uma coisa seríssima. Por isso a preocupação do nosso governo com isso. E Então, zeramos todos os impostos federais sobre o gás de cozinha para sempre. E tem mais. Conseguimos, em parceria com o Congresso Nacional, repito, o Congresso Nacional, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, grandes parceiros. Então, o governo federal e o Congresso Nacional conseguiram também operacionalizar o auxílio gás. São R$ 110 a cada dois meses, pagos a 5,6 milhões de famílias. Para quê? Para você ter a condição para cozinhar na sua casa. Isso é básico. Então, é uma preocupação nossa e, graças a Deus, estamos conseguindo endereçar. Agora, ministro, só mais uma questão sobre a energia elétrica. Como é que está a situação dos nossos reservatórios? Há a possibilidade de uma nova crise ou, por enquanto, a situação está dentro do esperado? Está muito boa a situação. Nós temos hoje 57% da capacidade do sistema nacional. E não é só isso, não. Estamos trabalhando para melhorar os reservatórios. Porque você sabe que quando você melhora os reservatórios, você se previne para problemas futuros. Eu quero citar aqui um exemplo de Furnas. Eu quero anunciar para o povo mineiro que nós estamos acima da cota 762 em Furnas. Um pleito histórico do povo mineiro, um pleito histórico de Minas Gerais. E graças a Deus estamos cumprindo com esse pleito e mantendo as reservas de água de Furnas acima da cota 762, propiciando o uso do turismo, de todas as atividades econômicas importantes para a região de Minas Gerais. Ministro, está aberta uma consulta pública sobre uma portaria que permite a todos os consumidores de baixa tensão comprar energia elétrica de qualquer fornecedor. O que o senhor pode explicar sobre essa medida, o que ela representa? Isso é uma orientação que nós temos no Ministério de Minas e Energia. O consumidor vem em primeiro lugar. Nós temos que proteger o consumidor. Deixa eu traduzir o que quer dizer o mercado livre de energia. O mercado livre de energia é o sol dos mais pobres. É a chance da população mais pobre do Brasil pagar mais barato por sua energia elétrica. É por isso que nós somos tão incisivos na necessidade de avançarmos no mercado livre de energia. É dar uma chance para a população mais carente ter acesso a mais competição. E quando você tem mais competição na oferta de energia, o preço cai. E o preço cai, fica mais dinheiro no bolso da população carente. Isso é bom para toda a economia. Certo, nós conversamos com o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida. Ministro, muito obrigado pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil. Eu quero só deixar um grande abraço. Falamos muito de energia, mas vamos falar de mineração, hein? Anotem, nós vamos dobrar a participação de mineração no PIB. Hoje é 2,4%, vai para 5% em 5 anos. Vale do Jequitinhonha é o primeiro desafio. Vamos levar bilhões de reais de investimento privado para lá e assim vai ser pelo Brasil inteiro. Muito obrigado. Temos aí para uma próxima entrevista. Obrigado, Nilson. Milhares de brasileiros já estão sendo entrevistados por telefone sobre hábitos de saúde e doenças crônicas. É o sistema de vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico, Vigitel. Questionário que é feito todos os anos pelo Ministério da Saúde. O objetivo é obter dados para apoiar ações na área. Este ano as entrevistas estão sendo realizadas por telefones fixos e também pelo celular. A pesquisa Vigitel, que investiga os fatores de risco e proteção para doenças crônicas no país, vai entrevistar 40 mil brasileiros até dezembro deste ano. A novidade em 2022 é que, além dos telefones fixos, os dados também estão sendo coletados pelo celular. Segundo o Ministério da Saúde, o objetivo é corrigir a baixa cobertura dos telefones fixos observada ao longo dos anos. A coordenadora-geral de Vigilância das Doenças e Agravos Não Transmissíveis do Ministério da Saúde, Patrícia Oliveira, detalha os principais temas levantados na pesquisa. Dentre os hábitos e estilos de vida pesquisados, inclui o padrão de consumo de alimentos, de excesso de álcool e de tabagismo, também considerado uma doença crônica. E hábitos como a prática de atividade física, também é perguntado sobre o diagnóstico de hipertensão arterial, de diabetes ou de depressão alguma vez na vida, além da frequência de realização de exames como mamografia. Ainda segundo a coordenadora Patrícia Oliveira, a pesquisa contribui na formulação de políticas públicas. O Vigitel tem como principal objetivo monitorar e ampliar o conhecimento sobre a magnitude e a distribuição das doenças crônicas não transmissíveis. transmissíveis e seus fatores de risco e proteção. Com isso, conseguimos avaliar e subsidiar as políticas públicas que contribuem para a redução da carga dessas condições e promoção da saúde da população brasileira. Os resultados da pesquisa devem ser publicados no primeiro semestre do ano que vem. Reportagem Jéssica Gonçalves. Operação Maria da Penha prendeu mais de 12.300 agressores acusados de violência doméstica contra mulheres e feminicídio. Coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, a operação ocorreu em todo o país, entre os meses de agosto e setembro, e com a participação de mais de 220 mil profissionais. Os dados também indicam que mais de 62 mil boletins de ocorrência foram registrados e mais de 41 mil medidas protetivas de urgência foram concedidas. Requeridas ou expedidas. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, afirmou que o combate à violência contra a mulher continua. E pediu o apoio da sociedade para denunciar casos de violência. O empenho no combate à violência contra a mulher é uma constante e prioritário na segurança pública do Brasil. E para continuar avançando, se faz necessário a colaboração de todos, principalmente daquelas pessoas que convivem, presenciam ou têm conhecimento da ocorrência desse tipo de crime. E para isso, podemos utilizar os canais de denúncia disponíveis em nosso país. O 180, o 190, o 197. Vamos continuar garantindo a proteção das nossas mulheres e a integridade das nossas famílias. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos possui o Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher. O serviço presta escuta e acolhida qualificada às mulheres em situação de violência. As denúncias são registradas e encaminhadas aos órgãos competentes. O Ligue 180 funciona 24 horas por dia. A ligação é de graça. Ontem, aqui na Voz do Brasil, uma entrevista exclusiva do ministro da Educação, Victor Godoy, que, entre outros assuntos, explicou sobre a limitação na movimentação do orçamento para universidades e institutos federais. Para respeitar a lei de responsabilidade fiscal, o ministro explicou que os recursos seriam liberados em dezembro. Hoje, o ministro da Educação anunciou que, após um encontro com o ministro da Economia, Paulo Guedes, ficou definido o orçamento das universidades e institutos federais para o restante deste ano e que o dinheiro vai ser liberado. Eu já tinha dito que não haveria impacto para as universidades, para os institutos, porque nós trataríamos do caso a caso, e agora nós estamos fazendo uma liberação para todo mundo, para facilitar e para agilizar, né, a vida de todo mundo. Esse movimento está sendo feito pelo Ministério da Economia, mantendo-se a responsabilidade fiscal, que é um pilar do nosso governo, mas também mostrando essa sensibilidade, né, de a gente facilitar a vida do gestor, facilitar a vida do reitor. Estudantes da lista de espera do ProUni, o programa Universidade para Todos, têm mais tempo para confirmar os dados junto às instituições de ensino. O prazo para comprovar as informações foi prorrogado até o dia 14 de outubro. O resultado da lista de espera do ProUni pode ser consultado pela internet em acessounico.mec.gov.br. As notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e um bom fim de semana. Boa noite para você e até segunda. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF decide que município de São Paulo não pode legislar sobre telecomunicações e radiodifusão. TCU vai avaliar a integridade de boletins de urna do primeiro turno das eleições. Justiça Federal determina a emissão de passaporte de brasileira que não apresentou a quitação eleitoral. Boa noite, eu sou a Ariana Fonseca. E eu sou o Walter Lima. STF mantém inconstitucionalidade Tempestade de Lei Municipal sobre Telecomunicações e Radiodifusão. O julgamento teve repercussão geral reconhecida. Neto Costa. O recurso foi apresentado pelo município de São Paulo contra um operador de telefonia, buscando a validação de lei municipal referente à instalação de estação rádio base, sistema utilizado para conectar telefones celulares à companhia telefônica. Mas o relator ministro Luiz Fux destacou decisões anteriores, em especial a ação em que o Supremo Tribunal Federal invalidou uma lei paulista sobre instalação de antenas transmissoras de telefonia celular. Dessa forma, o plenário virtual do STF manteve um entendimento de que a iniciativa para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão é privativa da União. Um militar temporário não estável no Rio Grande do Sul, incapaz apenas para o serviço militar, não terá direito à reforma de ofício. A conclusão é do STJ. Fátima Uchoa. Militar ajuizou ação para anular o licenciamento do serviço ativo do Exército, reintegrar-se na graduação de terceiro sargento e ser reformado por doença que alegou ter adquirido após acidente durante o serviço militar. Ao dar provimento aos embargos de divergência da União, a primeira sessão do STJ confirmou que o militar temporário não estável, considerado incapaz apenas para o serviço militar, somente terá direito à reforma de ofício se comprovar a relação de causa e efeito entre a doença sofrida e a prestação das atividades militares, o que não ocorreu nesse caso. A relatoria foi da ministra Suzete Magalhães. Terceira turma do TST mantém determinação de equiparação salarial de diretores de empresa. Os dois são funcionários de uma companhia aérea, Samanta Flor. No processo, o diretor executivo de venda da companhia aérea disse que o diretor argentino, que exercia a mesma função, recebeu um valor fixo no mínimo 3 vezes maior e ainda aluguel da casa no valor de cerca de R$12 mil mensais, carro com motorista da empresa e pelo menos 3 empregados. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo concluiu que pela globalidade salarial entrariam na conta todas as verbas de natureza salarial, entre elas o valor destinado ao pagamento de aluguel de casa, carro e empregados. O caso chegou ao TST. A terceira turma do tribunal rejeitou o recurso da empresa e concluiu que a atuação do tribunal se limita aos casos em que se constata violação direta da decisão, o que não se verifica nessa situação. O Tribunal de Contas da União vai avaliar a integridade de boletins de urna do primeiro turno das eleições deste ano. O TCU solicitou informações de mais de 4 mil urnas. Guilherme Glória. O TCU entregou ao Tribunal Superior Eleitoral na tarde desta sexta-feira o documento contendo a localização das 4.577 sessões eleitorais que foram sorteadas para análise. O TSE destacou que a atuação do TCU fortalece a transparência do processo eleitoral e informou que os dados solicitados serão compartilhados. Qualquer pessoa ou instituição pode ter acesso ao boletim de urna de qualquer local do país, nas portas das sessões, nos dias de votação e pelo site resultados.tse.jus.br. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região determinou a emissão de passaporte, mesmo sem o comprovante de quitação eleitoral e durante o período que antecede as eleições. Segundo o processo, uma brasileira que vive em Portugal veio de férias ao Brasil com as duas filhas menores. Durante a viagem, o passaporte da mulher venceu e não foi possível a emissão de um novo, devido à falta de regularização eleitoral, que não poderia ser feita dentro dos 150 dias anteriores à data da eleição. Mas o tribunal entendeu não ser razoável impedir a brasileira de retornar a Portugal apenas pela falta de regularização eleitoral. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet. Acesse radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. Uma boa noite. Bom fim de semana e até segunda-feira. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Grova. E eu sou Ricardo Nakaoka. E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. senadora apresenta pedido de CPI sobre pesquisas eleitorais. Prazo para sugestão de emendas ao orçamento é prorrogado devido ao período eleitoral. Grupo de parlamentares quer a criação de frente em defesa de microempresários. Boa noite. Boa noite. Senadores da oposição ao governo defenderam a regulamentação das metodologias de pesquisas eleitorais. Já os aliados querem instalar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as diferenças nos resultados com as urnas. Repórter Érica Christian. O senador Marcos Duval do Podemos do Espírito Santo conseguiu 30 assinaturas, 3 a mais do que o mínimo necessário para a CPI das pesquisas eleitorais. Ele apontou as discrepâncias em todos os cargos e em todo o país em relação ao resultado das urnas e revelou que nas eleições de 2018 ele apareceu com menos de 10% nas intenções de votos. 44 para 5, eu fui eleito e ele não foi eleito. Então, uma diferença enorme e todos nós sabemos que isso influencia e muito na decisão do voto na urna. Muitos brasileiros não querem perder o voto. Então, seguem o que as pesquisas estão dizendo. Já o senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, alertou que a proliferação de institutos de pesquisas com diferentes metodologias e alcances confunde o eleitorado. No lugar de uma CPI, ele defendeu uma espécie de regulamentação das metodologias dos levantamentos. Eu acho que valeria muito mais a pena, ao invés de fazer isso, constituir um grupo de trabalho aqui, compilar todas as legislações que existem que tocam nesse assunto das pesquisas e tentar fazer um projeto de lei consensual que realmente tratasse dos problemas que existem. Existem problemas? Existem. O pedido da CPI das pesquisas eleitorais ainda será apresentado para a Conferência das Assinaturas. No segundo turno das eleições, você também deve ficar atento ao horário de votação. Assim como no primeiro turno, nesse segundo pleito, todo o país seguirá o fuso horário de Brasília. Eleitores de alguns estados da região norte, além de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, terão que ir às urnas mais cedo. Reportagem de Rodrigo Rezende. Assim como ocorreu no primeiro turno das eleições, o horário a ser seguido na votação do segundo turno será o de Brasília em todo o território nacional. O horário de votação vai de 8 da manhã às 5 da tarde. Estados como Roraima, Rondônia, Mato Grosso do Sul e parte do Amazonas vão começar o processo eleitoral às 7 da manhã, no horário local. No Acre e em alguns municípios do Amazonas, o início será ainda mais cedo, às 6 da manhã, no horário local. A diretora-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, Rosana Magalhães, explica como funcionará o horário no estado. As eleições no Acre, a votação ocorrerá das 6 horas da manhã até as 15 horas. Desde 5 horas da manhã, o mesário já vai estar na sessão eleitoral, organizando a sessão eleitoral, para que às 6 horas o eleitor que chegar na sessão eleitoral já poderá ir à cabina votar. E às 15 horas, que é 3 horas da tarde, o mesário irá distribuir senhas para quem estiver na fila. Quem estiver na fila vai poder votar após as 15 horas, né? Até encerrar a fila. Em Fernando de Noronha, a votação vai começar às 9 da manhã e vai ser encerrada às 18 horas no horário local. O senador Nelson Trade cobrou em plenário a redução imediata dos preços das passagens aéreas. Ele disse que quer cobrar explicações sobre o preço elevado das passagens por meio de uma audiência pública no Senado. A reportagem é de Bianca Mingotti. O senador Nelson Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, criticou o aumento dos preços das passagens aéreas, principalmente de voos domésticos, no período pós-pandemia de Covid-19. Na opinião do senador, o período de férias do final do ano deve intensificar a procura por passagens aéreas, já que durante a pandemia, muita gente ficou impedida de viajar. Por isso, é necessário cobrar do setor a redução da tarifa, principalmente nos trechos nacionais. É impressionante o aumento de até 70% em um ano do setor de aviação. E dizer que as desculpas anteriormente colocadas recaíam sobre o preço dos combustíveis de avião. Ora, a gente fez todas as medidas legais e a gente não viu nenhuma movimentação movimentação nesse setor. Segundo dados divulgados pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, o preço médio de passagens de viagens domésticas subiu 36,4% de janeiro a julho deste ano. E um grupo de parlamentares pode criar no Congresso uma frente em defesa dos microempreendedores. Projetos de lei, reuniões e articulações para facilitar o acesso ao crédito estão entre as ações planejadas. Repórter Janaína Araújo. O senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, apresentou um projeto para criar a frente parlamentar de apoio ao microcrédito e às microfinanças. Outros 9 senadores assinam com ele a proposta para o grupo, que vai reunir lideranças e parlamentares para atuar junto aos órgãos federais e outras instituições do sistema financeiro e de crédito no país. De acordo com o senador, a frente parlamentar deve enfocar com prioridade o microcrédito produtivo em seus principais programas federais de incentivo. Ele falou sobre o que a frente parlamentar pretende defender em projetos, reuniões e articulações. Se trata de instituir os mecanismos, fundo de aval, sociedade de garantia solidária, cooperativa, para que o dinheiro chegue ao microempresário individual, à microempresa e à empresa de pequeno porte. O projeto de resolução foi enviado para análise da Comissão de Assuntos Econômicos. A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, criticou o decreto do governo federal que determina um novo contingenciamento de recursos para os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Ela destacou que serão 147 milhões de reais a menos para a educação pública, que somados a outros cortes ao longo do ano, atingem um valor que chega a 300 milhões de reais. Nós estamos vendo o presidente da República esmagar oportunidade de um estudante que não tem condições de pagar uma escola privada, ter um ensino público de altíssima qualidade. Tudo bem que quando ele entrou já proibiu de construir novos campos, mas esmagar os que já existem, isso é de uma crueldade, e isso é difícil de perdoar. E por conta do segundo turno das eleições, a proposta orçamentária para 2023 terá novos prazos de análise e votação no Congresso. Parlamentares poderão apresentar emendas até o dia 10 de novembro e a votação deve ser concluída até o dia 16 de dezembro. Reportagem de Bruno Lourenço. O novo calendário reservou audiências públicas sobre a lei orçamentária de 2023 até o dia 9 de novembro. No dia seguinte, será o prazo final para a apresentação de emendas. O relatório preliminar deve ser votado até o dia 22 de novembro na Comissão Mista de Orçamento. A seguir, serão entregues os relatórios setoriais, que vão ser votados até 2 de dezembro na CMO. Ao elogiar o adiamento do prazo, o relator setorial da Saúde, senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, lembrou que a própria definição do segundo turno vai impactar na votação do orçamento. Isso pode acontecer, desde que a gente ainda não sabe o resultado das eleições, podendo ser alterado na composição a pedido do vencedor, entrar lá no mês de janeiro, fevereiro, com a máquina funcionando com 12 avos, dos seus gastos. A expectativa é concluir a votação do projeto de lei orçamentária na comissão em 12 de dezembro e do Congresso Nacional até o dia 16. Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite e um bom fim de semana. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União realizou o acompanhamento com o objetivo de avaliar a qualidade de dados do Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNI. O trabalho constatou que existem informações incompletas, inválidas e inconsistentes nas bases de dados. O objetivo era analisar o possível impacto de eventuais deficiências sobre a concessão de benefícios previdenciários, assistenciais e trabalhistas. O TCU determinou ao Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, e à Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social, a DataPrev, que implementem em até 180 dias solução para garantir a persistência e a rastreabilidade dos dados do extrato CNI utilizados para a concessão de benefícios. PTU. Fiscalização a serviço da sociedade. Jornal. Câmara dos Deputados. Projeto que prevê recursos para piso da enfermagem está na pauta do plenário. Câmara pode votar novas regras para pesquisas eleitorais em meio à polêmica. Proposta que regulamenta mercado de criptomoedas está pronta para ser votada. Boa noite. O projeto que trata da regulamentação do mercado de criptomoedas com exigências para corretores e proteção a clientes pode ser votado em breve pelos deputados. Entenda na reportagem de Antônio Vital. Está pronto para ser votado pelo plenário da Câmara o projeto que prevê a regulação e fiscalização pelo governo federal das operações com moedas virtuais, o que abrange criptomoedas como a Bitcoin e outras. As criptomoedas são um tipo de dinheiro totalmente digital, negociado pela internet. O crescimento acelerado desse mercado, que no ano passado movimentou 215 bilhões de reais, tem gerado preocupação no mundo todo devido à falta de regulamentação. A proposta que regulamenta as operações das corretoras e busca garantir o mínimo de proteção ao consumidor foi aprovada pelos deputados no fim do ano passado e depois enviada ao Senado, onde sofreu mudanças. O texto aprovado pela Câmara, apresentado pelo relator, deputado Expedito Neto, do PSB de Rondônia, prevê que o órgão regulador do governo terá o poder de autorizar e fiscalizar o funcionamento de empresas que comercializam ativos virtuais. O texto também cria no Código Penal um novo tipo de estelionato para quem opera moedas virtuais com o objetivo de obter vantagem ilícita, com pena de 4 a 8 anos de prisão e multa. Também inclui na lei de lavagem de dinheiro, como agravante, crimes cometidos por meio de operações com ativos virtuais. O projeto obriga ainda as empresas a manterem registro das transações, que deverão ser repassadas aos órgãos de fiscalização e combate ao crime organizado e à lavagem de dinheiro. O Senado alterou trechos do projeto. A pena para crimes com o uso de criptomoedas foi reduzida para prisão de 2 a 6 anos. Além disso, foi incluída a exigência das corretoras que negociarem essas moedas manterem ativos no valor das operações, como maneira de proteger os clientes. O relator, deputado Expedito Neto, criticou as mudanças assim que o projeto voltou do Senado e anunciou que vai defender a aprovação do texto original da Câmara. Nós temos que cada vez nos modernizar, mas não foi para isso que o texto do Senado veio. Veio para atrapalhar, veio para deixar sem sentido o texto da Câmara. Então, 90% do que o texto do Senado trouxe, infelizmente, nós iremos jogar fora. Mas eu acredito que o que foi aprovado pela Câmara, em acordo com todas as casas, em acordo com o governo, em acordo com o Banco Central, é esse o texto que deve prevalecer, o texto da Câmara. A proposta também inclui na Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro uma lista de autoridades públicas obrigadas a tornar públicas operações financeiras com criptoativos. O projeto original foi apresentado pelo deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro. No Senado, a proposta foi analisada junto com outros 3 projetos. O objetivo, de acordo com o Expedito Neto, é proteger o investidor e prevenir o uso de criptomoedas na prática de crimes, como lavagem de dinheiro e financiamento do narcotráfico, entre outros. Ele disse, porém, que as regras não podem ser rígidas a ponto de desestimular o mercado. Mas nós temos que ter uma regulação e uma fiscalização para que esse dinheiro não esteja trabalhando contra a sociedade, alimentando fontes que aumentam a violência dentro da sociedade, que contemplam pessoas de má índole. Então nós temos que ter muita cautela, mas criar regras também que não sejam pesadas, que não impeçam que a pessoa invista, que não impeçam que novas tecnologias, novos direcionamentos venham para o nosso país. O Senado também acrescentou ao texto benefício fiscal para máquinas e ferramentas destinadas a empreendimentos que utilizarem 100% de energia elétrica de fontes renováveis e que neutralizem 100% das emissões de gases de efeito estufa. Essas empresas terão alíquota zero de PIS/PASEP, COFINS, IPI e imposto de importação até 31 de dezembro de 2029. O projeto que regulamenta o mercado de criptomoedas está na pauta do plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Desenvolvimento Regional. Sidney Leite, do PSD do Amazonas, cobra a conclusão do trecho do meio da BR-319. O deputado reclama ainda sobre a queda de uma ponte que deixou isolada a população residente entre o quilômetro zero e o município do Careiro Castanho. Sidney Leite considera inadmissível que o DENIT e as empresas que trabalhavam na obra não tenham percebido as avarias na ponte. O parlamentar afirma que a falta de pavimentação dos 405 quilômetros restantes da BR-319 tem imposto isolamento logístico aos estados do norte. e lembra a dificuldade da região em receber oxigênio durante a pandemia. A violência política dificulta uma maior representatividade feminina no parlamento. A avaliação é da primeira procuradora adjunta da mulher da Câmara, como informa o repórter Cláudio Ferreira. O aumento do número de mulheres na próxima legislatura da Câmara dos Deputados vai fazer com que a bancada feminina corresponda a 18% do total de parlamentares, abaixo da média mundial, que é de 26%. Para a primeira procuradora adjunta da mulher da Câmara, deputada Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, a representação ainda é baixa e, por isso, é preciso aprimorar as campanhas de incentivo. A partir de fevereiro de 2023, serão 91 deputadas, um número maior do que as 77 parlamentares eleitas em 2018. Pela primeira vez, duas mulheres trans compõem a bancada feminina. Nas eleições de 2022, 8 estados e o Distrito Federal tiveram mulheres como campeãs de votos para a Câmara dos Deputados. Em contrapartida, as bancadas de 4 estados não terão representantes do sexo feminino. A deputada Maria Rosas, que foi reeleita para a próxima legislatura, lembrou em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara que o voto feminino tem apenas 90 anos e que a participação da mulher na vida política do Brasil tem barreiras culturais. Ela apontou outro motivo de desestímulo para que o número de mulheres nos espaços de poder e decisão seja maior: a violência política. Segundo a deputada Maria Rosas, houve várias denúncias durante a campanha eleitoral. A violência política assusta a mulher, porque ela está ali, ela é eleita, ela está ali lutando, mas quando ela se depara com uma pessoa que vai cortar sua fala, que vai ameaçá-la, então isso é um dos pontos que eu acho que a gente tem que combater. A procuradora adjunta da mulher destaca a atuação da bancada feminina, que apresentou quase 200 projetos nesta legislatura. Para 2023, ela aponta 3 áreas prioritárias: violência contra a mulher, saúde e empregabilidade. A deputada Maria Rosas ressalta a importância de que a representatividade feminina aumente, para que esses temas estejam cada vez mais presentes nas discussões do parlamento. E acrescenta que as diferenças ideológicas e partidárias normalmente são superadas em nome dos interesses comuns. Quando a mulher está presente, ela trata desses assuntos, né, relacionados à mulher. A bancada feminina tem se esforçado muito, a partidária, quando se trata o assunto da mulher, nós nos unimos para que os projetos de todas as deputadas, elas estejam sempre na pauta. Isso é muito bonito em relação à união das mulheres aqui na bancada feminina. A deputada Maria Rosa, primeira procuradora adjunta da mulher, afirma também que a quantidade de mulheres na Câmara dos Deputados pode estimular o aumento da representatividade feminina em outros espaços. Ela lamenta que, atualmente, haja 900 câmaras de vereadores sem mulheres eleitas e diz que uma das formas para reverter esse quadro é capacitar mais mulheres para a entrada na vida política. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira. A Câmara pode votar novas regras para pesquisas eleitorais em meio a polêmicas entre o governo e a oposição. Acompanhe os detalhes com o repórter José Carlos Oliveira. O presidente da Câmara, Arthur Lira, pretende votar antes do feriado de 12 de outubro novas regras para as pesquisas eleitorais. Várias propostas já estão em análise sobre o tema, sobretudo com foco em restrições à divulgação de prognósticos às vésperas das eleições. A votação do plenário ainda depende da aprovação prévia de um requerimento de urgência, o que pode acontecer na segunda-feira. Lira avalia que é preciso tornar mais rígida a legislação, a fim de evitar a repetição das divergências entre as pesquisas e o resultado final do primeiro turno da eleição em 2 de outubro. Eu creio que mais efetivo será a votação do projeto de lei e essa alteração do conselho. Eu penso que as pessoas vão olhar um pouco mais de seriedade, porque hoje pesquisa perdeu perdida. A gente não pode usar a mesma metodologia de resultado tão bom. Governo e oposição divergem enquanto há pressa na votação desse tema na Câmara. O líder do governo, o deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, acaba de apresentar um projeto de lei que altera o Código Eleitoral para criminalizar a publicação de pesquisas com dados acima da margem de erro em relação ao resultado oficial apurado nas urnas. A punição seria válida para os prognósticos divulgados até 15 dias antes das eleições. Barros afirmou que a intenção é punir quem especula no jogo eleitoral e no mercado financeiro a partir de eventuais mudanças de humor dos eleitores reveladas em pesquisas. Isso é um negócio bilionário. Então o que, que nós temos? Um projeto que busca enquadrar criminalmente aqueles que se utilizam da pesquisa para manipular mercado ou resultado de eleições. E aí tem pena para o Dolores e tem pena para o Pupoço. E essas pesquisas interferem na vontade do eleitor. Isso pode decidir eleições. A proposta de Barros diz que haverá crime, mesmo se a publicação da pesquisa com dados divergentes do resultado final não tiver a intenção de provocar fraude. O estatístico e os responsáveis legais pelo Instituto de Pesquisa e pela empresa contratante estarão sujeitos apenas de 4 a 10 anos de reclusão e multa. Os veículos de comunicação não poderão mais publicar apenas pesquisas exclusivas, sob pena de pagarem multa de até 1.000 salários mínimos. Barros disse ter consultado juristas e representantes dos institutos de pesquisa para prevenir riscos de inconstitucionalidade na proposta. Outro vice-líder do governo, o deputado Sanderson do PL do Rio Grande do Sul, é autor do projeto de lei que proíbe a divulgação de pesquisas nos 15 dias que antecedem a eleição. Há previsão de 2 a 5 anos de reclusão e multa de 53 mil a 100 mil reais para quem descumprir a regra. As pesquisas eleitorais influenciam sobremaneira no resultado final. Então, é preciso fazer esse controle. O controle cabe ao parlamento brasileiro. A proposta de Sanderson é analisada na Câmara em conjunto com outros 19 projetos de lei prontos para a votação da Comissão de Constituição e Justiça. Já o líder do PT, deputado Reginaldo Lopes, de Minas Gerais, avalia que já existem normas adequadas para a publicação de pesquisas eleitorais. Segundo Lopes, o foco da fiscalização deve ser apenas quanto ao uso de metodologias corretas para medir a intenção de voto dos eleitores. Nós temos que dar total liberdade aos institutos de realizarem pesquisas. A pesquisa não muda a opinião eleitoral. O que nós temos que exigir que tem boa metodologia. Eu acho que pesquisa que não tiver a metodologia correta da amostragem da sociedade, seja qualidade, gênero, renda, na minha opinião, pode ser questionada. Qualquer partido político pode impugnar uma pesquisa se não cumprir corretamente a metodologia. A justiça eleitoral tem dado impugnação, portanto, é totalmente inútil um projeto de lei dessa natureza. Para o professor do Instituto de Ciências Políticas da Universidade de Brasília, Frederico Bertolini Rodrigues, é preciso compreender como as pesquisas funcionam antes de se fazer eventuais mudanças na legislação. Ele avalia que os institutos que acumulam série de erros já são automaticamente punidos pelo descrédito. Em vez de novas punições, Frederico Rodrigues sugere o aprimoramento da metodologia das pesquisas feitas por amostras da população. O parâmetro da pesquisa é uma intenção de voto. Intenções podem ser voláteis, pode tornar as pesquisas bem diferentes do resultado final das eleições. Fato é que as pesquisas não têm capacidade de prever um comportamento futuro, apenas de escrever uma intenção de voto relatada pelo entrevistado. Punir resultados fora da margem de erro é uma proposta que contraria absolutamente o princípio estatístico no qual pesquisas amostrais são baseadas. Os resultados são probabilísticos. Segundo o cientista político da UNB, a sociedade deve escolher se é melhor observar o retrato das pesquisas, que oferece uma lanterna sujeita a flutuações e incertezas, ou ficar inteiramente às escuras. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. O programa Eleitor Mirim, realizado pelo Plenarinho, está com as votações abertas. Saiba como participar com a repórter Carla Alessandra. Realizado pela Câmara dos Deputados a cada 2 anos, o programa Eleitor Mirim reúne crianças do 5º ao 9º ano do ensino fundamental, que durante todo o primeiro semestre de anos eleitorais, trabalham juntamente com seus professores conceitos referentes às eleições, como a importância do voto, da democracia e da representatividade, entre outros. Já no segundo semestre, o trabalho envolve a criação de um candidato com partido e plataforma eleitoral. A coordenadora do Plenarinho, Portal Infanto Juvenil da Câmara, Ana Cláudia Lustosa, explica que o objetivo é aproximar crianças e jovens do processo eleitoral, levando até a sala de aula a discussão de conceitos como voto, democracia e representatividade. E a gente anima essas propostas que eles fazem e põe numa urna eletrônica que fica disponível desde o primeiro dia de votação do nosso primeiro turno no Brasil até o dia de votação do segundo turno aqui no Brasil. Nossa eleição fica aberta durante um mês para que os estudantes possam fazer campanha para os seus candidatos, pedir voto, enfim, movimentar e mobilizar a nossa eleição mirim para que ela tenha realmente um efeito de compreensão disso tudo que acontece no Brasil e no mundo, né, nas democracias em que se escolhe e se vota candidatos. A campanha deste ano vai de 2 a 30 de outubro e a votação pode ser feita pela urna eletrônica na página do Plenarinho em www.plenarinho.leg.br. O resultado será divulgado no dia 31 e o candidato eleito terá como função manter as crianças informadas sobre tudo o que acontece na Câmara referente a crianças e adolescentes. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra. Votação. Semanas de feriado, os deputados podem votar regras para pesquisas eleitorais e recursos para o piso da enfermagem. O debate sobre a reforma administrativa também pode ser retomado. Mais informações com o repórter Cid Queiroz. Com o feriado de Nossa Senhora Aparecida na próxima quarta-feira, 12 de outubro, as votações do plenário começam na segunda-feira. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, disse em entrevista que os deputados podem começar as discussões. A reforma administrativa está pronta para ir ao plenário, o texto está pronto, aprovado pela comissão especial. O deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, afirmou que a matéria vai enfrentar resistência das bancadas que defendem os servidores públicos. Ele acabou de dar uma entrevista, o senhor Arthur Lira, dizendo que pretende, na próxima semana, avançar com a discussão para votação da reforma administrativa da PEC 32. Isso é absurdo. É o desmantelamento do serviço público brasileiro. Já a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, disse que vai lutar pela aprovação da reforma. Como é que a gente aponta uma reforma administrativa se quem paga a conta da elite do funcionalismo é o mais pobre? Como alguém disse defender o mais pobre se não luta contra privilégios? Isso é uma mentira, e uma mentira canalha. Os profissionais da enfermagem voltaram ao Congresso nos últimos dias para pressionar pela aprovação de projetos que garantam o pagamento do piso salarial da categoria. Suspenso pelo Supremo Tribunal Federal, que deu 60 dias para os parlamentares resolverem a questão do financiamento. Relatora do piso salarial na Câmara, a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, pediu pressa na solução do impasse. Deu 60 dias para resolvermos a questão do financiamento. Desde 60 dias só restam 29 dias. Por isso que precisamos agir com rapidez. Precisamos dar as respostas que a enfermagem brasileira precisa e merece. E precisamos dar as respostas que o setor produtivo da área da saúde, ou seja, os hospitais filantrópicos e a rede privada, prestadora ou não, de serviços do SUS, precisam. O deputado Marques Beltrão, do PP de Alagoas, quer votar ainda nesta semana projeto aprovado pelo Senado que permite o remanejamento de recursos dos fundos estaduais e municipais de saúde e da assistência social para o pagamento do piso. Espero que na próxima semana a gente tenha acordo suficiente e que essa pauta possa vir aqui para que a gente tenha a responsabilidade dos profissionais de enfermagem criando, aprovando esse projeto que vai criar, permitir uma fonte de custeio de cerca de 27 bilhões que estão parados em fundos de saúde para que os profissionais de enfermagem tenham direito ao seu piso nacional que nós votamos aqui. Também podem ser votadas várias medidas provisórias que vencem até o fim do mês. Entre elas, a MP 1123,